que amanhã vou embora. Ontem mesmo, hoje sempre, ainda agora. Sempre mesmo em frente ao mar, também me cansa. Diz Madrid, Paris, Bruxelas, quem me alcança? Em Lisboa fica o Tejo, a ver navios, dos rocios de guitarra.